Ela quebra tudo no beat de puto. Uras. Baby, você me diz pra não mudar minha postura. Ontem tu me ignorou na rua. Hoje acordei julgado um carro. Isso parece confuso. No privado ela fala o cu. Ela gosta de viver essa aventura. No privado ela fala o cu. Ela gosta de viver essa aventura. Tô bebendo e fumando e gastando dinheiro. Eu tô 3 dias revoando com as amigas do salseiro. O Orochi tá convocando, pesa no Rio de Janeiro. Telefone tá tocando e elas quer perder o prêmio. Cê já sabe o que acontece depois do vitrine. Suíte 45 e festa no Caribe. Ano passado ela jurava que era presença VIP. Esse ano entrou pro job e só quer ganhar seu pix. Manda o pix, que ela se revela. Manda o pix, que ela mostra o que tu quer. Essa puta é meu abrigo quando eu não tô cá de pé. E você me diz pra não mudar minha postura. Ontem tu me ignorou na rua. Hoje acordei julgadão carpudo. Ah, isso parece confuso. No privado ela fala o cu. Ela gosta de viver essa aventura. No privado ela fala o cu. Ela gosta de viver essa aventura.